faca. Nesta longa estrada da vida, é que não deixa a orquestra parar. Você pode me dizer? Vou dizer. O mestre dos magos é maluco. Que te importa? Aí. Eu tive que subir lá no alto. O malandro. O malandro. Tem hora que eu penso que eu vou ficar louco. Yeah! Senhoras e senhores, vamos coroar de êxito essa família muito louca. Eu apresento a vocês... Chiquinho!